Mas se der tempo ao tempo, eu sei que ainda volta atrás. Se você tem que amar alguém, ame a quem te ame, a mais ninguém. Se gosta assim de verdade, me fale sem rancor, sem maldade. Que o seu amor nasceu, cresceu pra mim, como uma rosa floresceu no meu jardim. No meu jardim. Se for paixão, melhor deixar ela. E se não der certo, não olhes para trás. Desistir, desistir nunca te perder jamais. Te perder jamais. Pra cantar comigo, ele, Luizinho da Ruana. Ou se se apaixone. Bem, que não dá mais. Mas se der tempo ao tempo, eu sei que ainda volta atrás. Se você tem que amar alguém, ame a quem te ame, a mais ninguém. Se gosta assim de verdade, me fale sem rancor, sem maldade. Que o seu amor nasceu, cresceu pra mim, como uma rosa floresceu no meu jardim. Meu jardim, oh. Se você ama, lute, não tenha medo. Se você foge o coração, dá o seu. Nunca se prive de provar o bom de amar. Mas se for paixão, melhor deixar lá. E se não der certo, não olhe para trás. Junto. Se você ama, lute, não tenha medo. Se você foge o coração, dá sucesso. Nunca se prive de provar o bom de amar. Mas se for paixão,